Chegaram de veras, chegaram, a Itali me ligou pra que eu pedisse ao Raul que fosse até Salvador. Chamaram Gilberto Gil porque ela está preocupada com o rock and roll do Brasil. E agora, o que vem? O que vem? Vamos ver. Surpresa. Lá vem ele. Travou, não travou. Vamos aí. Opa, tá chegando. Ixi, é Pink Floyd. Catch it where I can swing it. I can't swing it yet. It's a lot of words here, man. That was good, though. Yeah, it's a thing. That was very good. Preaching, man. This is a hit! Papa's in the same. He ain't too hip. But that new breed thing. Ain't no drag. Harper's got a brand new bag. Papa's got a brand new bag. It's a jack, he's doing the fly. Don't play him cheap, cause you know he ain't shy. He's doing the monkey, the mashed potatoes. Jump back, Jack, see you later, alligator. Come here, sister, Papa's in the swing. Here to hip now, I can dig the new breathing. He ain't no drag. He's got a brand new bag. But Papa, he's doing the trick. Papa, he's doing the trick. He's doing the twist. Just like this, he's doing the fight every day and every night. It's a thing like the boomerang. Hey! Come on! Hey, hey! Come on! Hey! Said you uptight, you're out of sight. Come on! See what you know. Come on! See what you know. I just want you to blow me so. Hey! Eu também adoro James Brown, mas eu tô aqui com Kapivarovski e eu sou o Falácia e... Tá. É, o Kapivarovski disse que vai dar um tempinho, daqui a pouco ele volta aqui. Mas nós vamos começando aqui o nosso... É, Hora do Falácia. Hoje não vai ter o De Cara com a Capivara. Hoje é diferente. E eu trouxe aqui um álbum que eu nunca tinha ouvido. Eu ganhei, chama Donzela Guerreira. E na Hora do Falácia de hoje a gente vai ouvir esse álbum, eu e o Kapivarovski aqui. É, vamos lá, vamos começar a ouvir Donzela Guerreira, do grupo Anima. Vamos ver o que acontece. Tá lá? Funcionou? Vamos aí. Ó, é agora, hein? É agora, hein? Vamos lá, vamos lá, vamos ouvir. Legal. Epa! Epa! Ninguém quer tocar. Não, problemas tecnicíssimos aqui. Nada funciona. Vamos colocar um play. Play. Funcionou? Funcionou o play. Agora com vocês, Donzela Guerreira. Atama huye huye piribamba nishpani. Esse aí foi a primeira música do álbum que a gente tá ouvindo, o Donzela Guerreira, do Anima. E aí, Kapivarovski, o que você achou dessa primeira música? Tem que aumentar o volume para ouvir ela, não tem não? Eu percebi que realmente a gente precisa ter um pouco mais de volume, tal como o rock, tem músicas que a gente precisa, até eles dizem, escute no volume máximo, né? E percebi que há uma formação aí de percussão, né? Uma flauta. Eu curti essa mistura, é uma coisa meio que oriental, com aquela batida, né? Com aquela flauta bem estilo oriental. Uma música meio zen. Que instrumentos tem aqui na capa do disco, ó. Vamos lá, é Gisela Nogueira, viola de arame. Leu o segundo, eu leio o terceiro, vamos lá. Luiz Flamingen, rabeca brasileira e viele. Viele, eu nunca ouvi falar desse também. Instrumento, vamos rabeca, lá. Rabeca, sim. Marília Vargas, soprano, né? Deve ser a moça que estava cantando aí. Marlui Miranda, voz. Outra voz a Marlui. Tem umas obras que eu já escutei dela. Ah, é? Pô, então tá, já tem um que a gente conhece. Paulo Dias, percussão. Silvia Ricardino, harpa medieval. Harpa medieval, fantástico. Pô. E por último, Valéria Bitar no ataque com flautas doce e flauta yacuá. Então às vezes é isso, essa flauta diferente. E essa percussão dele, olha, eu vou dizer a minha impressão. Eu acho que é um tipo de instrumento indiano que chama tabla. O som é bem parecido. É, depois a gente coloca um desse de tabla pra você escutar. Boa. Bom, vamos com a segunda agora? Vamos pra segunda música, então. Segunda música, você tá ouvindo o Hora do Falácia, Donzela Nogueira. Donzela Guerreira. Donzela Patrulheira. Senhor Pai, Senhor Mãe, grande dor no coração. Os olhos de Dom João são de mulher, de homem não. Os olhos de Dom João são de mulher, de homem espadas pra animal que assim se desencantava num encanto tão terrível. E levantei mão para me benzer, mas com ela tapei foi um soluçar e enxuguei as lágrimas maiores. Uivei: Diadorim! Diadorim era uma mulher. Diadorim era mulher. Como o sol não acende a água do rio Urucuia, como eu solucei meu desespero. O senhor não repare. Demore que eu conto. A vida da gente nunca tem termo real. Rainha Xinga é mulher de batalha, Rainha Xinga é mulher de batalha, tem duas cadeiras ao redor de Navai, tem duas cadeiras ao redor de Navai, marchemos pros campos, vamos combater, marchemos pros campos, vamos combater, pela nossa coroa devemos morrer, pela nossa coroa devemos morrer. Então a gente escutou aí essa última música, Rainha Ginga, Congos de São Gonçalo do Amarante. Como a gente havia lido antes sobre as músicas dispostas nesse CD, remetemos